atual que informa que já está no ponto para cheque de motores, estou confirmando, né, que a seção Golf está fechada. Tiente Alfa Yankee Vitor, repórter alterno.